era tão cedo. E, no entanto, já entardecia. Era tão novo e, contudo, sentia-se já tão velho. Era tão linda e, no entanto, já crepusculava a beleza, tranquila paixão da cor, formosa silhueta da luz. Era tão bela e, contudo, sentia-se tão sem brilho. Era tão tanto e, no entanto, tão linda, tão cedo, tantas vezes, que murchou.